você. Ou vá com Deus, ou vá você. Oh, yeah, yeah. Ou vá com Deus, ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você. Yeah, yeah. Ou vá com Deus, ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você. Yeah, yeah. Ou vá com Deus, ou vá você. Até que a morte nos iguale, só cobre o que cumpriu. Levante, o sistema caiu. Experimente dar a sua bunda, depois me conte seus poemas. É muita pose, é pouca yoga. Boku demon, eu de yoga. É muita pose, é pouca yoga. Boku demon, eu de yoga. É muita pose, é pouca yoga. Boku demon, eu de yoga. É muita pose, é pouca yoga. Na foto ninguém é real. Deixe de stories. Don't touch screen, toque em mim. Pratique logout, baby. O celular não é celular. Falta carícia nessa porra. Diga, diga aí, diga, diga aí. Quero tá fora dessa rede, não sou peixe pra cair. Diga, diga aí, diga, diga aí. Quero tá fora dessa rede, não sou peixe pra cair. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. Wi-Fi, Wi-Fi não suffit plus. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. Wi-Fi, Wi-Fi não suffit plus. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. O que nós come, nos consome, cuspa no prato. Pise e depois deite na grama. Cresça e desapareça. Ter paz é não ser visto. Ninguém é foda, todos fudidos. Ou vá com Deus, ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você. Yeah, yeah, yeah. Ou vá com Deus, ou vá você. Ou vá com Deus, ou vá você. Yeah, yeah, yeah. É muita pose, é pouca yoga. Boku demon, boku demon, yoga. É muita pose, é pouca yoga. Boku demon, boku demon, yoga. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. Wi-Fi, Wi-Fi não satisfaz. É muita pose, é pouca yoga. É muita pose, é pouca yoga.